Como? Após código, direto conforme rota. Dirijo no 160, Yankee, após cancela e prossegue visual depois de uma centena. Adiciona 5034, controle 119, deixa 35. Autorizado 717. Tá, se a terra não acerta, vai falar 172, a bomba, quando o pão de ordem. É um plano é que pode ser milha de teste para 400 de ordem. Estado 34, final 3. O Romeu falou. Puxa, 6100, decolador 12, controle 1935, bom voo. 1935, 6100, obrigado. Minha torrinha no 895, para esperar minha mensagem. Ajuste no 0 no meio. 620, autorização Recife, sinistral, meu. O número 620, número 2, para Copa Recife, prepara a Cuca, transição Aracaju. Cuca Aracaju, obrigado. Para táxi, o voo 1097, 132 a bordo, autonomia 240, alterna, monte de lado. Espero no 0, torrinho no 8, do sinal 95, ajuste no 0 no meio. Boa, papá, Romeu, Romeu, Romeu. Papá, triplo, Romeu, Golfo. Pátio 5, Aristóia, para o acionamento. Sim, Romeu. Chame táxi, Romeu, Golfo. Será que 63 no 4, copia? Então, 3835, Juliette, portão no 0. Juliette, no 0, tá? 3835. 6314, Petrolina autorizado, nível 340. Decola da pista no 0, com curva esquerda, na subida Momo, transição Nenim, intercepta pelo Zulu 20. Aciona 5045, controle 119.35. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da no 0, curva esquerda. Como transição de intercepta para o Zulu 20. 5045, 7935, Xanel 63, 114. Correto, Xanel 63, 114, chama pronto, puxa no 03. Fortaleza. Voo no 620, copia? Copia. Voo no 620, Recife autorizado, nível 370. Decola da pista no 0 com curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Intercepta para o Zulu 17. Prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5060, controle 119, decimal 35. 370, rota plano, 10 esquerda, Pucaracaju. Upper Zulu 975060, 1935, gol 1620. Correto, 1620, chama para o nosso estacionamento. Obrigado. 1097, decolar 219, controle 1935, bom voo. 1935, bom. Tiger 4. Pelo menos aí, 0, número 2, setor aguarda. Pode. Yankee, Romeo Delta. Tui. Na sua escuta, senhor. Tá estimado para terminar o treinamento? Atua no 7, o triplo meu. A sua pista não está agora perto no 7, não tem nada. Paulo, teria a previsão para o Gol 620? 620, aeronave da Avianca, está finalizando o seu está na retaguarda do senhor. Assim que a mesma ministra está, isso está autorizado. Positivo, vou coordenar então. Muito obrigado. Nada? Agora na Lima e reporte para retorno. Mantenha o ponto de espera da Lima. Estou mantendo o ponto de espera da Lima. 3-10, alternando Salvador. 6-3-1-4, livre de táxi, parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 0-6. Para o táxi, o Xanay 6355. Correção, o Xanay 6355 puxa para questionamento no remoto no 4. Livre puxa 6355, chama pronto, táxi. Livre chama não, o Xanay 6355. Meu nome é meia, táxi de Alfa e Kilo, táxi 3, posição prevista 4 Lima. Alfa e Kilo, parte 3, posição. É... Confira. 4 Lima, princípio, floresta está sendo totalizador. Sim, de 4 Lima, obrigado. O 4 Lima, meia. Patrick, qual é o Golfo decorre 225, controle 0351. Patrick, obrigado. E aí, quando eu der autorizado retorno, tá, me escuta. Agora se autorizado vai partir a baixa altura, já para livrar a mamá e para o corpo do padrinho. A gente já pode então livrar a mamá 7, quem é aqui, 0, livre táxi, parte principal em íntimo, de espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no meio. 895, boa. Salvador, Oceaner 6314, quanto espera da pistola 0? Oceaner 6314, autorizado alinhar e decolar a pistola 0, vento no 30 graus, 08 no. Alinhar e decolar da pistola 0, Oceaner 6314. Meu Delta livrando, tá livre o corte. Boa, até a próxima. Boa, meu comando, obrigadão. Até livrando aqui, toda papá. Principal índice, ponto de espera. Torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste altímetro no 0 no meio. 06, parte principal índia, no ponto de venda 2895, poxa, né, 620 no ponto de espera, boa tarde. Utilizado ali, Matheus, está no 061 no 620. Ali mantém no 620. Livre decolagem, gol no 620. Autorizado LMAT, pista 10, Oceaner 635. 1620, decolada aos 33, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 1935, 620. Torre Salvador, November Oscar Whisky, Interlago, proa rotatória. November Oscar Whisky, reporte pé na base da pistola 7. Reporta a base da 17 Oscar Whisky. Se possível, Oscar Whisky, deseja um PGL na 17. Ciente, November Oscar Whisky, será autorizado, toque arremetida, reporte pé na base da pistola 7. Graça, Oscar Whisky, reporta a base 17. Guarulhos 360, ciente da Sierra. Ciente autorizado de Guarulhos, nível 360, via Pesolu 1-0, saída da Éola e da Mótica. Decola da 1-0 e pula à direita, controle 1-9, decimal 35, aciona 5071, coteja. Da Éola e do quê? Mótica. Autorizado, Guarulhos 360, decola da 1-0, curva direita, primeira via Pesolu 1-0. Saída da EL, Leda Motiva, 11935, controle de saída, 5071 no transponder, voo 1169. Proteja o Quest, chama para pushback sonamento. Chamaria na posição 08, voo 1169. Informo o bando de pássaros na final do ano 7. Grata pela informação, Oscar Whisky. Chile 6355, decolada aos 36, chame controle Salvador em 19, decimal 35. 17, November Oscar Whisky. 69, autorização de pushback e acionamento. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar ele. Chiva, curve à direita. Autorizado, toque arremete na 17 após curva direita, Oscar Whisky. Saída para Confins, por favor. Gael Leda Motiva. Gado. Saída, gente, não? Estamos fechando aqui os dados, só um minuto para a cópia. Gado. Salvador, boa tarde, 145, informação CA. Sim, para o sol. Da 3145. Curva direita, farol de Itapuã, Oscar Whiskey, informa que após pouso sinal. Gente, não vem do Oscar Whiskey. Após a Pesulu 1-0, por base a Pesulu 1-6. Regimento Quest, para pushback e sinamento. Pouso 1-8-19. Saída da Euleda Irume. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-35, aciona 5-0-7-4, proteja. 360 para o Galeão, AVE November 857, Dael Leda Irume, decolando a 1-0, primeira curva direita, 19935 e 5074, SAN 3145. Protegimento correto, para prospeccionamento. Olá. Visual. Gente, olha você, a retaguarda do Boeing da Gol, autorizado o cruzamento, reporte para girar a base pela direita da 17. Ciente na retaguarda do Gol, Oscar Whiskey. Gol 1869, informa o Papa 28 Alfa, irá cruzar o campo na sua retaguarda sem interferência com o pouso. Deixa eu só visão com ele, obrigado. 169, tem condições de decolar de assim que é autorizado? Afirmativo, está pronto. Gente, gol 169, após a passagem do Boeing da companhia na curtíssima final, autorizado a manter Y0. Ali mantendo a zero, gol 169. Oscar Whisky, mantenha a proa, prossiga para a rotatória, aguarde instruções. Sente, mantendo a proa, prosseguindo para a rotatória, Oscar Whisky. Gol 869, no solo aos 44, direita, solo Salvador, no 21, décima 1. Direita, 21. Para o puxa, estacionamento no 02. Direita, para o táxi. Pesada, da visão, vai ser. Estabilizar. Azul 2718, ajuste 10, 16, mantém a aproximação, temos um bug da Gol iniciando a rolagem na pista 0. E Alfa, repartição da Juliette. Alfa, Juliette. Rotatória sem interferência com sobrenação. Sim, azul 2718. Gol 169, autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 079. Decolagem autorizada, 10, gol 169. Que aguarde para girar a base e manter a temperatura de distância. Sente na guarda para girar a base, Oscar Whisky. Zulu 2718, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 079. Pouso autorizado, 10, Zulu 2718. Gol 1169, decolado aos 46, chame controle Salvador em 119, décima 35. 1935, Mike e F. Juliette, consiga. Fala, meu Mike e F. Juliette. Chame-no para ingresso na pista no 7. Oito menor, táxi via Juliette, portão 612. Passam 6. Oscar Whisky, autorizado, final no 7, aguarde a autorização de pouso. Autorizado a sinal da 17, Oscar Luiz. Azul 2718, no solo aos 48, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, estamos solo 121, azul 2718. Solo Salvador, boa tarde, azul 2718. Liberando aqui via Delta. Azul 2718, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa Romeo Delta Juliette, 278. Mike Eco Juliette, mantém a posição, aguarde para ingresso. Alfa Romeo November Oscar Whiskey, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado pouso no 7, Oscar Whiskey. Oscar Whiskey, no solo aos 50, confirme parte de destino. Pátio da Bata 3. Quente, November Oscar Whiskey, libere. Gente, L Backtrack, libere na Quebec e mantenha antes da, da papá. Autorizado Backtrack e aguarda antes da Oscar Whiskey. Mike Eco Juliet, autorizado ingresso da pista 17 até a Taxway Papá. Bebel, seu whisky, mantém a posição. Temos uma aeronave taxiando para o FAT 5 da Bata. Após a passagem da aeronave, será autorizado o seu táxi. Não copiou o Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Temos uma aeronave taxiando da Bata para o FAT 5. Após a passagem da aeronave, será autorizado o seu táxi para a Bata. Sim, Oscar Whisky aguardando sobre a pista antes da Quebec. Afirmo, 147 a bordo, 0340, Guarulhos. 147 a bordo, altímetro 10 no meia. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 19, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 10 no meia, torre 18, 95. Obrigado, bom trabalho, 0345. Alô 2718, táxi via Juliette, para o portão 3, observando o aeroporto saindo do pátio. Ciente do Sam, vai via Juliette para o Box 3, o 278. Obrigado, bom final de semana aí. Eco Juliette, ao estacionar, frequência livre. Romeo November Oscar Whisky, autorizado táxi para o pátio da Bata, estacionar, frequência livre. Autorizado táxi para a Bata, Oscar Whisky. One, Good day, Tower, safety should Papa Ruby Sierra's Connector, ILS runway 10. Oscar Victor, altitude 1016, continue approach, stand by for landing clearance. And is there any chance to get a wheel approach runway 17? Yeah, Oscar Victor, altitude 1016, Roger, Papa Romeo, yeah, Oscar Victor, reporting you for canceling the flight plan. Yeah, I'm ready to cancel at the road board runways, the request of the road board runway 17. Sierra Oscar Victor, IFR, IFR plane canceled at 55, turn right, report right in base runway 17. Okay, you're telling to maintain the base on runway 17 with right turn, Sierra Oscar Victor. Salvador, muito boa tarde, está 3145, ponto espera pronto. 3145. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Aí mantém pistão zero, está 3145. We're going to base leg runway 17, ready to turn to the final runway 17, Sierra Oscar Victor. Hello, Sierra Oscar Victor, I have you in sight. Clear to land runway 17, wind 120 degrees at 09 knots. Understood, clear land on runway 17, Sierra Oscar Victor. Torre, só para confirmar o T3145, está livre de abaixo, né? Sim, o T3145. Livre de abaixo, o T3145. Oscar Victor, on the ground at 5-8, confirming April. We're proceeding to our star, April, Sierra Oscar Victor. Roger, Roman, Sierra Oscar Victor, approve the backtrack on 1817, turn on your after backtrack, first left, taxiway APA to the Aerostar hangar. Hotel Oscar Victor, DJ Copy? Confirm, next left on Southbound 032. Altímetro no 06, táxi via Índia Alfa no Pantera Torre 1-1-8, decimal 95, com voo. Tchau, Pantera no 02-295, obrigado, bom trabalho. Papa Tango Gilete, Tango Zulu, ajuste 10-16, prossiga. Quem agora na 2 milhas da rotatória para descer a subida. Gente, Papa Tango Gilete, Tango Zulu, reporte final do 07. Caraca, Tango Zulu. Direto Tango Zulu, tá, na penal da 17, contém, embaixo, checado. Matamos direto Tango Zulu, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 7, vento 140 graus, 089. Tango Zulu. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 099. Alinhar e decolar no zero, da 329. Tango direto Tango Zulu no solo aos 05. Confirme, vai pra Abaeté? Gente, direita livre ao estacionar, frequência livre. Boa tarde, Torre Salvador, TAM 3190, estabilizado no ILS Hector Rei da 10. TAM 3190, ajuste 1016, continue a aproximação, vai ficar livre. TAM 3190. 35, decolado ao 06, chame o controle Salvador em 119, decimal 35. 935, cordial, boa tarde. TAM 3190, tráfego avistado, autorizado pouso, destino 0, vento 130 graus, 089. Salvador, TAM 3628, estabilizado LS, XR 10. TAM 3628, ajuste agora 1017, continue a aproximação, número 2 para pouso. 1017, aguardo, 3628. TAM 3190, no solo aos 09, direita São Salvador 121, décima 1. Boa tarde, solo Salvador, TAM 3190, Libra não se escuta. 0116. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 020, 130 graus, 079. Cono 0116, autorizado pouso, 110, 3622. Aproxima-se da Juliette, OTAN 3190. 30, táxi via Juliette, portão número 5. Segue via Juliette até o 05, na sua escuta, OTAN 3190. Michael Eco Juliette, está autorizado via Papá, a pista 17 e a Romeu para Bata. Santa 3628 no solo, aos 11, direita, solo Salvador, 21, 10, 1. Direita, 21, 1, boa.